A Promotoria de Justiça de Medina, no Vale do Jequitinhonha, celebrou um acordo com 10 vereadores do município para que eles paguem aos cofres públicos cerca de R$180 mil. No montante estão incluídas verbas indenizatórias recebidas irregularmente e multas aplicadas aos parlamentares por conta do recebimento. O dinheiro havia sido pago com base em uma lei que previa o valor de R$ 1.200 mensais a título de verbas indenizatórias para os vereadores. A lei foi revogada após o Ministério Público enviar uma recomendação à Câmara, mas o dinheiro ainda deve ser devolvido, como explica o promotor de justiça, William Carlos Barbosa de Carvalho. A partir de uma representação anônima de um cidadão medinense, dando conta que os vereadores estavam recebendo verbas de forma rotineira e assídua para despesas pessoais, inclusive citando que se tratava de despesas com internet, nas suas residências, telefones pessoais, despesas com combustíveis, inclusive mesmo alguns vereadores não tendo sequer veículo próprio, mas recebiam essa verba a título de combustível, supostamente para exercício do mandato. A partir dessa denúncia, a Prefeitura fazer uma investigação, fazer um inquérito civil, e realmente apurou que a verba teria sido instituída por um ato da Câmara, em projeto de lei de 2013, e que supostamente seria para pagar uma verba mensal de até R$ 1.200 para cada vereador, e com essa finalidade de custear despesas supostamente no exercício do mandato, com locomoção, telefone, internet, impressos gráficos, dentre outros. E aí, no curso do inquérito, analisando as notas, fiscais e demais documentos, verificou que se tratava de verba indenizatória. No fundo, não seria uma verba de caráter eventual e excepcional, mas sim um subsídio direto pago habitualmente para as despesas da pessoa do vereador e não despesas exclusivas do exercício do mandato parlamentar, sendo constatado também que realmente os vereadores, conforme os comprovantes citados no inquérito civil, estavam pagando, algum deles, internet em suas próprias residências, celulares pessoais, inclusive alguns com mais de um celular pessoal. Os empréstimos grátis estavam sendo utilizados para, na verdade, promover pessoalmente o vereador, com supostamente desempenho suas atividades, despesas com combustível e demais despesas nitidamente particular, não tinha nenhum cunho público. A partir disso, pediu-se uma recomendação administrativa à Promotoria de Justiça de Medina, sugerindo e recomendando a revogação da verba indenizatória. Foi acatada pelos vereadores, foram ouvidos da atual legislatura vigente, cada vereador foram ouvidos na promotoria, por mim, né, promotor de justiça, e indagados se teriam interesse em matar, boa parte deles manifestaram interesse, foram notificados todos os vereadores da atual legislatura e também da legislatura passada, desde quando foi instituído esse projeto de lei, os que receberam as verbas. Desses vereadores que manifestaram interesse da atual legislatura em assinar o TAC, o senhor Abelso Clarindo, Ailton Patrício Figueiredo, Carlos Alberto Pereira Pardim, Fagner Silva Lopes, Fernando Campos, José Márcio Beltrão de Matos, José Márcio Santos, Lucimário Marcos Pereira, Sérgio Silva Pereira e Marcelo Augusto. Todos eles assinaram o TAC, com exceção da atual legislatura, apenas o vereador Carlos Magno Soares, conhecido como Cal, que não manifestou interesse em assinar TAC, apesar de devidamente notificado. O TAC, cada um, foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, sendo que, conforme já informado, o valor a ser instituído por parte desses vereadores que assinaram o TAC totalizaram R$181.744,12. Os demais vereadores da legislatura passada foram notificados e estão em tratativa com o Ministério Público para saber se vai firmar TAC ou não. O Ministério Público, agora, quem se recusou a assinar TAC vai ser objeto de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, objetivando ressarcir as quantias indevidamente recebidas, bem como a aplicação das sanções da lei de improbidade, inclusive suspensão de direitos políticos e ineligibilidade, mas, enfim, tudo para resumir, esse procedimento partiu da iniciativa de um cidadão que tomou conhecimento dos fatos, levou ao Ministério Público e, após uma investigação conduzida dentro das possibilidades de uma promotoria única e até de forma séria, chegamos aí à devolução parcelada em até 4 anos de R$181.744,12. Sendo importante ressaltar que foi mais vantajoso o interesse público a assinatura do status para receber de forma parcelada que deflagrar a ação de ressarcimento, porque certamente uma ação de improbidade nesses casos demora muito mais de 4 anos até transitar em julgado, sem contar no dispêndio de despesas com o judiciário e demais questões correlatas. Um dos vereadores não manifestou interesse em assinar o acordo. William conta quais serão os próximos passos para que o dinheiro seja devolvido. Realmente o vereador que, apesar de notificado para manifestar seu interesse em firmar TAC e apesar de também na oitiva dele, durante o procedimento, demonstrado que teria interesse em firmar TAC, quando notificado formalmente, tal como foram os demais, sequer respondeu ao Ministério Público, o que evidencia uma suposta ausência de interesse em firmar o TAC. E agora, já provavelmente dentro dessa semana para outra, já será distribuída uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, depois da recusa em assinar o TAC, demonstra que o vereador realmente agiu com dolo e também, mesmo que entenda que não haja com dolo, configurar ato de improbidade administrativa, dilapidar o patrimônio público, malbaratamente patrimônio público, também por ato culposo, conforme permite o artigo 10 da lei de improbidade. Então, esse vereador que não manifestou da atual legislatura, da legislatura vigente, que se recusou a assinar o TAC e cuja quantia recebida a título de pesos de celulares e combustíveis totalizou R$ 6.817,27, responderá civilmente por ato de improbidade administrativa, conforme é previsto na lei de improbidade administrativa, onde o Ministério Público buscará não só o ressarcimento ao erário, mas também a aplicação das demais sanções previstas na lei de improbidade, inclusive suspensão de direitos políticos e ineligibilidade também, tal como previsto na lei. Aí será objeto de um processo, será oportunizada novamente uma manifestação, uma ampla defesa, e ao fim, o Diário julgará procedente ou improcedente a demanda, e em caso de improcedente, se possível se acontecer, também será objeto de recurso por parte da promotoria de justiça de Medina. Mas adiantando que é um longo caminho e em breve será deflagrada a ação de improbidade, tal como será em relação aos demais vereadores da legislatura passada, os ex-vereadores, caso não manifeste interesse em assinar termos de ajustamento de conduta para devolver os valores indevidamente recebidos. O promotor explica a situação de ex-vereadores que também receberam a verba indenizatória indevidamente. Em razão dos vereadores, Domingo Edson Braga Costa, Elise Simão de Oliveira, Guilherme Ramos, Reinaldo Pereira Brito e o Silvio Lincoln Antunes Azevedo, foram notificados já, foi instaurado um inquérito civil para cada um. Apurou-se o valor devido por cada um, uma vez que receberam também, como os demais vereadores atualmente em exercício, essa verba, supostamente para custear a despesa no mandato, mas, na verdade, despesas completamente pessoais, conforme já dito. E algum deles, não vou me recordar todos, mas algum deles já se manifestaram que não tem interesse em ataque. Também serão objeto de ação de improbidade. Um deles manifestou interesse em ataque, o Silvio Limpo, e será agendado, inclusive com reunião agendada já para o dia 28. E após a resposta de todos, os que se recusarem a esse ataque serão responsabilizados por ação de improbidade administrativa, tal como em relação ao Carlos Magno Soares, e os que firmarem ataque serão submetidos à homologação do Conselho Superior do Ministério Público para posteriormente iniciarem o pagamento das verbas indevidamente recebidas. William lembra que há outras investigações em curso e que a Promotoria de Justiça de Medina tem tido êxito em recuperar recursos para o município. Eu queria ressaltar, por fim, que além de um desvio constitucional ilegal, o ressarcimento ao poder público por parte daqueles que assinaram o TAC evidencia reconhecer seu dever de dar ao povo o que é do povo, enquanto aqueles que se recusam a devolver o que indevidamente receberam para custear as despesas pessoais, mesmo admitindo expressamente durante o procedimento, que tinham ciência que não tinham como separar despesas pessoais das particulares e que eram indevidas, sob o pretexto de exercer o mandato, demonstra que continua compactuando com a indevida crença de que pode usar o dinheiro público para fins particulares. E a Promotoria de Justiça de Medina vem atuando intensamente em todas as áreas, que está de uma promotoria única, dando ênfase, contudo, no combate de condutas de agentes públicos, mesmo ciente da enorme crise financeira que atravessamos, da enorme carência no Vale de Jequitinhonha, e que a população está desassistida de inúmeros direitos básicos como saúde, educação e segurança pública, insiste em querer tirar proveito do patrimônio público sem qualquer, para atender seus anseios estritamente pessoais e dilapidando o patrimônio público, infelizmente. Mas que, tal como essa investigação, outras investigações têm sido exitosas e têm implicado em constante devolução de dinheiro ao patrimônio público na comarca de Medina. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.